What? Say what again? Say what again? I dare you. I double dare you, motherfucker. Say what one more goddamn time. He's black. Go on. He's bald. Does he look like a bitch? What? Does he look like a bitch? No! Then why you try to fuck him like a bitch, Brett? He didn't. Yes, you did. Yes, you did, Brett. You tried to fuck me. Well, my son's violence don't like to be fucked by anybody except Mrs. Wallace. You read the Bible, Brett? Yes. Well, there's this passage. Climacito, só não quero um passo assim de nessa cico. Cigarra assim de pente bola, outro de se puxa e passa. Puxa e passa, se puxa saco do capeta. Que nem fita, mas que fita. Senta um pouco, tá discreta. Que curte a beça, amor. Mas o bagulho que tu pegou na minha calça é meu pau e não a peça, pô. Parte pra praia, caia nessa onda. Onde passa o sol na sua cara. Que tua pele reluzente me atrai. Me cansei dos parafais arsenais. Clique, clack, clack, clock. Mas nunca parou a guerra onde eu moro. Mares me levem pra Paris. Levem onde eu nunca pare. Onde eu não seguro essa Glock. Atire nos covardes. Eu nunca precisei de monster. Eu nasci na atividade. Sócio me prego na cruz. E eu virei uma entidade. Sua identidade é falsa. Vira puta e rebola na balsa. Tu não é homem, tu não honra as calças que tu calça, passa. Então passa que tu adessa pra melhor cara. Que minhas bitucas não é mais feia que tua cara. Para, meu pai disse meu filho nunca tem a pena de nenhum filho é da puta. É tipo barata, não tem SBP que mata pra matar. É só pisando na cabeça. Só que pai, eu já passei dessa fase. Então valeu pelo conselho. Hoje eu só quero curtir minha preta. O Ogum venceu a guerra nos tampos de uma itália. Zaza do dragão pra esse puto no voar. Ogum devia beber, Ogum devia fumar. Só que enquanto eu não sou Ogum, hoje eu vou me aproveitar. O Ogum venceu a guerra nos tampos de uma itália. Que a zaza do dragão pra esse puto no voar. Ogum devia beber, Ogum devia fumar. Só que enquanto eu não subo, hoje eu vou me aproveitar. Para já vi muito clima assim. Tô só não quero passar assim de nessa cima. Cigarra assim de pende bola, outro de se puxa e passa. Puxa e passa, se puxa saco do capeta. Que nem fita, mas que fita. Senta um pouco, tá discreta. Te curti a beça, amor. Mas o bagulho que tu pegou na minha calça é meu pau e não a testa, pô. Parte pra praia, praia nessa onda. Onde passa o sol na sua cara. Que tua pele reluzente me atrai. Me cansei dos parafais arsenais. Click, clack, clack, clack. Mas nunca parou a guerra onde eu moro. The path of the righteous man is beset on all sides by the inequities of the selfish and the tyranny of evil men. Blessed is he who in the name of charity and goodwill shepherds the weak through the valley of darkness, for he is truly his brother's keeper and the finder of lost children. And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger those who attempt to poison and destroy my brothers. And you will know my name is the Lord when I lay my vengeance upon thee.